Agora, agora, The Best DJ Edison in the news at live. É o Pop chegando, Santa Isabel! Abrindo tuas asas, meu águia! Abre! Abrindo! Abrindo! Abrindo! E dando brincada violenta! Joga a mãozinha em cima! Bate na palminha! Bate na palminha! Bate na palminha, vai! Bate na palminha! Bate na palminha! Ele chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! Bora dar contagem, joga mais grano! O águia chegou! O águia chegou! Contagem, maninho! Contagem, contagem! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! Um, dois, três! Segura! Segura! Quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima! Só quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima! Bota pra cima! 5, 4, 3, 2, 1! O bagulho! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Dani, Dani, Dani, Dani! Ninguém bota o bracinho pra cima aí, só quem não deve, só quem não deve, só quem não deve, pra cima vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Meu irmão, pelo amor de Deus! Gira tudo! Girando, girando, é o paisal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o paisal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. Vem girando, vem girando, vem girando. Alô, Mel! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Aí! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Não, não, aqui no pop é assim, ó. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. No 12 é lá. Aqui é no 14, papai, bora. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Julião Santorini. Lançando mais uma no G3. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, Chopitel. É água de doido, meu. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, tel, tel, tel. E a galera joga essa mãozinha lá em cima. E dali no tapinha, e dali no tapinha, e dali. Eu quero só a torcida do Paysandu aí com a mãozinha pra cima. Só quem é do Papão, quem é do Bicola. E bota fé que o Paysandu não vai cair nessa parada, meu irmão. Do Papão da Curuzu, bate na palminha e bate na palminha, torcida do Bicola, torcida do Bicola, torcida do Bicola. E agora, quem não for Paysandu, dá uma vaia no Paysandu aí. E quem não for do Paysandu, joga o bracinho pra cima, a torcida do Leão. Bate na palminha, torcida, joga o símbolo do leão, joga o símbolo do leão, se tiver, rápido, papai. Bora pra cima, quem é do leão? Bate na palminha, e quem não for do remo, dá uma vaia no remo aí, Dani. E agora quem tá solteiro, bate na palminha! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Júnior Santorini. Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho, deixa bem baixinho. Agora eu quero a participação de vocês batendo na palma da mão, bem mais forte que o Super Pop. Assim, quem é filho de Deus, as duas mãozinhas pra cima e bate na palminha. Bora, Jamaica. Vai aí pra frente, puxa a galera, maninho. Vai, na palma da mão, na palma da mão. Quem é de Santa Isabel aí, bota o bracinho pra cima e bate na palminha. Bate na palma. E agora quem é de Belém também, bate na palma da mão. Bate, bate, bate, bate. Bora, maninho! E quem sabe canta bem forte. Pra quê? Que me faz? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Vai soltando a voz cantando. Esse é o pop, meu irmão. 3, 2, 1, e a gente? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. E aí, se não deu certo com o boy, diz pra ele ir embora. Vai, vai, vai. Bora, DJ. Bora, DJ. Bora, DJ. Ai, DJ. Ai, DJ. Ai, DJ. Ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Vem, vem, vem, vem, mais outra! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão. Desce com o bundinho, batendo no chão. Desce com o bundinho, batendo no chão. Que tá tocando. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? E aí, meu maninho Marcinho? Elas vão querer. De Marituba? Me amarrar pra quê? Tamo junto, garoto. Solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? E a família Marizia também? Sei que elas vão querer. Tá uma farra bonita. Bota na pressão, bota na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Time, irmão. Segura, segura, segura. Que os acorrentados também aqui com a gente. Porque tá todo mundo aqui, ó. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar, me segurar. Sacudindo tudo, meu irmão. Galera da 7 de Benevite, a família Marizia do Pop. É a galera que tá no berço de aniversário do DJ Alisson. Não esquece o bolo do DJ, hein, maninho? 18 anos do nosso ladinho! E as novinhas! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar. A mortadela, bebê. Te agarro hoje. Na verdade, ele não tá mais afim. Lucas Araújo, Ari Xavier, o Motora, Eduardo Braga e a galera de Castanho. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pão. Vinha aqui na favela pra sentar no pão. Vem, vem, chama que ela vem. Chama, chama, chama que ela vem. Vem, vem. Pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Cadê o Lanzinho? Cadê o Piranha? Bandida, pê bandida, pê bandida. Cadê eles? Aí eles não aparecem, quem aparece é o Necon da Pariquisa. Ele tá doido pra tremer. Pê bandida, pê bandida, pê bandida. Vem, bandido! Pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Bora, meu irmão! Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Vem, vem, vem. Bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Ela tem um homem que testa, ela fica até com mulher. Chega de taca, a maior vibe na hora de ir embora, nunca vai a pé. Mas ela é gostosa demais, é mulher, ela sabe o que faz. Quem pegou só pega uma vez, agora vai! Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não se quer mais. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Vem, vem, vem, vem, vem, bandida, vem, vem, vem, bandida, vem, bandida. É pressão pra todo lado, DJ Ellison, agora, agora, agora, agora, vai, vai. Esse é o famoso 16 toneladas. Júnior Santorini. Oh, pressão no Dauá. E cadê o Mortadelo? E só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. E só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Eu, hein? Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Por favor, produção. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Ainda agora. Eu achei que a torcida do Paysandu estava um pouco mais alta do que a do Remo. Mas eu quero ver... Deixa no escuro, deixa no escuro. Isso. Eu quero ver a torcida do clube do Remo bem mais alta do que a do Paysandu agora. Mas primeiro, eu quero a torcida do Paysandu botando o bracinho pra cima. Só quem é do papão aí. Bora, home goal do Pop! Cheguei no pistão e vi um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo. E a Celison! É assim que eu gosto, meu irmão. Alô, Batistão! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Ele tá comemorando o aniversário da esposa dele, né, Batistão? Pode querer, Maria. E a Super Lourinha Caroline! E um tremendo vazio eu cansei de tentar. Eu vou tirar o pé! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. Alô, Jumentinho! Pensei que minha... Esse é Pop, Jumentinho do Pop. Só atração. Felipe do Leilão e ele, o neto da Uber. Vai toma, só gostoso. Vai toma, vai toma, só gostoso. Vai toma, só gostoso. Vai toma, vai toma, só gostoso. Vai toma, vai toma, só gostoso. Tô possuído agora. Atenção, cadê? Kelly de Lohan, meu irmão. Fala, gordinho. Foi a tua, brother. E a família Pantanal. Vai toma, só gostoso. Não dá, Gilberto, pra te entender. Vai toma. João Leno também. Tá com a gente no Trio Ternura. Ele e o Josimar Magrinho. Fala, meu parceiro Cleiton Evento. Também tá aqui com a gente ele, nosso amigo Matheus. Aquele abraço pra vocês, valeu. Fala, meu amigo Jequinho Bobinho. O Sheik e a Camilinha também tá com a gente, brother. Que isso? Bora, Brasil, vai! Oh, então solta de novo pra nós, Brasil. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Com a bumbum mais... E aí, Anderson? Com a bumbum mais... Bora, cobra d'água. Com a bumbum mais baixo. Com a bumbum mais... Essa é a marca de rocha. Mais baixo. Com a bumbum mais baixo. Com a bumbum mais baixo. Com a bumbum mais baixo. Tem a loira, morena, branquinha e as noiva. A loira, morena, branquinha e as noiva. O grave bate. Com a bunda pula. Quando bate o grave. Vem, vem, vem. Ha ha ha. também. Vai! Quando ela... Alô, Dedê! O pop, Bruninho, Wallace! Equipe Fantasminha! Automaticamente, quando ela escuta o live tocar, ela fica maluca. E agora? Bota a mão no joelho. E vai tremendo essa bunda. Treme, treme. Bunda. E vai tremendo, treme. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Quem tá solteiro, levanta a mãozinha e sai do chão. Vai. Que eu cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque meu parceiro Charles, lá de Bragança, aqui com a gente. Ela pode falar. Bruninho de Macapau, Necom, Pop Red, o Digão da Curuzu, o General Rodrigo, o Exército do GDP. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora, pois eu tô a fim de incomodar. Bora, peça! Se não gosta, senta e chora. E as irmãs Beck e Mac com a gente. Quem tá solteiro, levanta essa mãozinha e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Palminha, palminha, palminha, bora! Simbora! Dali, Alisson! Deixa de marra essa menina, é só porque... Não me provou, ela é formada da aula ensina. Só que hoje eu sou. 3, 2, 1, bora! Está pingada e só relaxa. Quando acende e faz fumaça, eu tô sedento. E o nosso parceiro Quiabo também tá com a gente, alô Quiabo! Quem aguenta, vamos ver quem aguenta. E ele, nosso amigo Thiago da TJ, amor, Thiaguinho, Thiaguinho, Thiaguinho! Vem. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, vida de você. E a gente não pode esquecer do nosso amigo Galáctico Marisco também, Alisson. Ah, ele tá aqui com a gente, olha lá na primeira dama, Fabiola. Ah, alô, Galáctico! Pra ver, vida de você. Amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega cota. Pode crer. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Bora, meu parceiro. Já pode ficar. Cadê? Tá marumbaia? Donora. E o demônio do Bruninho? Ele é Tainá. Travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o... Embrasa tudo! Que vai embrasando. Vai embrasando. Esse rabetão. Vem, papai, vem. Tu tá tão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, tão. Que é isso, meu irmão? Vai rabetão, tão no chão. Vai rabetão, tão no chão. Vai rabetão, tão no chão. Vai rabetão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata. Só pra te ver dançar pela... Opa! Eu vou fazer uma cena. As mulheres já dominam o palco do pop na mania, mulheres. Vai. Agora! Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? E o nosso amigo Bola da GDK, o homem do gelo, Elison! É incrível, né? Muito gelo, muito gelo. Muito Choptel. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu... Eu tô brigado com a mulher, então eu vou... Nela, fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Vídeo dos financiamentos! Renan da Golada também tá com a gente, maninho! Solta fogo! E aí, meu motor, Derek? Como é que é? É o pop, é o pop, é o pop. Vai, vai, vai. Bora, morta. O nosso amigo Cássio também tá aqui presente com a gente, maninho. Os caça-farra. Bora, Japa, Lucas. O Playboy também tá com a gente. O empresário Rafael de volta! Carinandinho, eu tenho essa música pra trocar pra galera. E eu tenho certeza que a família pop dá o maior valor. Embora seja um sertanejo, eu não sei, sei que parte o coração de muitas mulheres que curtem o super pop. Bora lá! Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. E o quê? Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti. Quem tem amante? Quem tem amante? Quem tem? Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou. Se eu baixar o som, vocês cantam? Não quero atrapalhar. Quero ver vocês. Você. Só você! E eu penso que eu amo. Amante! Amante nunca vai ser a titular. Eita saudade. Bora esquentar nesse ar-condicionado, meu irmão. 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. E o nosso amigo Fábio Barão lhe gosta. O relógio. Alô, Fábio Barão! Enquanto os dedos, todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E aí? E já pensou o ar-condicionado no 15 e a gente suando? A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou o ar? a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Chega, Marília! Chega, Marília Mendonça! Mais uma, mais uma, mais uma! É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Bora, carequinha! DJ Michael, reboque também com a gente. Um abraço pra você, homem dos aparelhos. O gordinho. O terceiro é se arrepender. Os mercenários com a gente. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Bora, DJ Alisson. Tocando um pouco de tudo, Marinho! Vem, vem, vem! Um, dois, três, bora! Bora, meu parceiro Eldo do Explosão! Alô, Marinho Matheus! Venha, venha! Vai, vai, vai! Fica atrás, hein, Manduca? Manduca, tá aí com a gente! Simbora, bora! Parceiro Sidney Martins. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo. Acelerando. William Barbosa. Sempre com a gente, o grisalho do pop. Sobe, sobe, sobe. Para a vida. Deixa bem baixinho, deixa, deixa bem baixinho, DJ Ellis. Tu sempre inventa uma, meu irmão. Então bora, pra cima. Vai, garoto! Cadê o ponto? Cadê o ponto no bagulho? Aê, seu tô ponto! Agora vai, agora vai. Tá pesado, tá pesado. Vem! Solta o batidão, vai! Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, encostando. E a nossa amiga Adriana Mix e Hector. Essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso. Alô, Júnior da Guinave! Pra deixar o clima gostoso. Vem, Júnior! Vai que, vai que, vai que. Vem quicando. Vai, vai quicando. Vai, quicando. Tentando. Dunga da diretoria, o empresário Rafael, Playboy Deleco, o Márcio de Marituba. desse ano sai a moto, viu? O Pato Tormento, Marcelo Manaus! Kika. Vai quicando. Jogando a bunda. Vai quicando. Vai quicando. Jogando a bunda. Já te falei que eu não presto Kiko, nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada. Ela dança. Dança. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, box e um sexo. Fala, Davidson Bobinho, bora, meus acorrentados. Vem, 18 anos do nosso ladinho. Galera que comanda Benefit. E a galera da 7, também com a gente de aniversário, família Marizinha do Pop. Feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Uísque, cama, boxe, um sexo colado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai, senta porra pra caralho. Bora, Maiquinho, você é o de menor, o Eric também, o famoso Pitch, os primos caça-farra. Senta porra, vai, toma. O que tem agora? Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Te rasga, viado! A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. Joga o popô na piroca. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. E aí, Leno do Ouro! Também tá no circuito. Pode crer, meu irmão. O Thalisson Luan rouba a cena de Santa Isabel. Alô, Rafael, nota 100. Ceará do Real, Larissa Silva, Thiago Lima. E a primeira dama, Michele Miranda. O Manduca, o Rubinho do Detran, Sidney Martins, alô Sidney. Bruninho Galáctico! Te prepara, Galáctico, que em Sampa vai ser o bicho, hein? Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Alô, Sheik Natan, você é a cabelinha da Gol. Já confirmado dia 14 em Macapá, meu irmão. No meio do mundo. Sexy baila e me deja com las ganas. Puxa foba, bola. Bora, Tubacais, a nossa GDK, Marinho. GDK, né, bola? Se necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Que está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animal. Tu é doido, bicho. Bora pro nosso batidão, que isso que dá moral, meu irmão. Na batida, na batida da marcante. Vai, vai! Como vou te esquecer? Tudo me lembra você, amor. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Já começa com S, né, meu irmão? E o amor? O ar, eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. É como o pop é lindo. Aparelhos e o estênio dos acorrentados e as fronteiras. Não existe fronteira pra me segurar. Essa de hoje é mini, né? Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Por algum motivo, quem tá feliz aí? Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. E essa? Banda Bentice, a magia do Melody. Estou te esperando e você não vem. E a família? Aliás, é o Dan da barbearia, no estilo, estilo bom, né? Tá aí presente com a gente, Talminho também. Alô, Talminho! E a galera de Guaraci também, junto com o Clay Eventos. Tá uma farra bonita! Rapaz, jurava que era o Bola que tava aqui do meu lado, ó. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. E agora? E a minha galera da sete? Bora, escolinha vermelhão. Dia 12, feriadão. Tem Pop e Som Hélice e Juninho na escolinha. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panela. Galáctico, bora, família! Lá os puxa saco, manda uma daí do vídeo. Moral, tem emprego, tem real, todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E o Botara, garotinho! Come o dinheiro da... E o showman! Come o dinheiro da... Bora, carequinha! Carequinha do Twitter, do Face. Cada panelinha. Carequinha do Orkut. Come o... Carequinha do MSN. Come come o dinheiro da educação. Lá tem que... Ele vai pulando de fase. Fica na panelinha e não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco. Bora, meu parceiro William Barbosa. O cabeça branca aqui no poder. Alô, meu parceiro bebezinho. Ele já tá com a passagem comprada pro Marajó, né? Meu gasto que nos aguarde. Vai! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas sem saber, tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado. Gira ao contrário, voltava aquele dia, e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu, e esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer. Foi o quê? Foi amor. E o Renan da Golada pra cima! Sincero todo, não trai de jeito nenhum. Olha só. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não sei. Ele tranca, ele prende, ele guarda o coração pra ela. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Mas chega um algo diferente que deixa o cara doidinho, meu irmão. Você. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima. Canta bem forte. Vai, vai. Que eu e eu podem me prender. Mas Cobra Tatua, a marca oficial da família Pop.